É Deus que dirige minha vida, é Deus que orienta o meu ser, é Deus que me dá guarida, é Deus que me faz vencer, é Deus que enxuga o meu pranto, é Deus que me anima a lutar, é Deus que me cobre com manto, é Deus que me faz triunfar, é Deus. É Deus que me mostra o caminho a seguir. É Deus, e sem Ele o que será de mim? É Deus que escuta os pedidos, é Deus que responde também, é Deus que inspira os meus hinos, é Deus que conhece o além, é Deus que de mim sabe tudo, é Deus que do céu tudo vê. É Deus que tem olhos de fogo, é um Deus que tem muito poder. É Deus que me mostra o caminho a seguir. É Deus, e sem Ele o que será de mim? É Deus que me mostra o caminho a seguir. É Deus, e sem Ele o que será?